Ainda mais vira e mexe. Ao vivo. Oh, coisa boa dessa rocha beijando. 75997364601. Mexendo com você. Bora, Roque Assis. Itamar e vira e mexe. Ela chegou em mim e me falou assim: hoje eu tô desejando. Eu perguntei o que, ela me respondeu: eu quero dançar beijando. Ela chegou em mim e me falou assim: mas hoje eu tô desejando. Eu perguntei o que, ela me respondeu: eu quero dançar beijando. Hoje mato meu desejo e também mato o desejo dela. E foi a noite toda assim, ela grudada em mim. A rocha pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo eu garanto é dançar agarradinho beijando. E foi a noite toda assim, ela grudada em mim. A rocha pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo eu garanto. Mas hoje eu tô desejando. Eu perguntei o que, ela me respondeu: eu quero dançar beijando. Ela chegou em mim e me falou assim: mas hoje eu tô desejando.